Hey! Quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Digo, digo, tchau, digo, digo, tchau. Valeu, seu Rafael! Valeu, Bochecha! Tamo junto, hein? Valeu, Faixinha! Explodiu! Conexão Sertaneja. Faço tudo por você no Conexão Sertaneja. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente vai, mas volta já. Toma uma água, né? Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo. Tem eles, Bravana. Conexão Sertaneja. Três amigos. Tequila, whisky. Perguntei se tá sozinha, tô só com Guaraná.

vez que eu fecho os olhos e vejo você. Cheiro de amor no ar, pra rolar, deixa tudo acontecer. Um simples jeito de olhar diz coisas que eu queria dizer pra você. Sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Alô, Goiânia! Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar, vai! Acabou! Eu já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Só quero uma festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos que nos pede cana, é casamento, batizado, formatura, aniversário. E a festa de bebê, tô pronto pra beber. Mas sei, faz mal, desde que eu vou parar. Só mais um dia amanhã, não dá, não dá, não dá. Mas eu sei, faz mal, desde que eu vou parar. Só mais um dia amanhã, já a mãozinha pra cima e vem junto. Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar. Eu já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Ei, promessa de filho. Coisa boa. Ei, José. Só quero uma festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos. É casamento, batizado, formatura, aniversário. E a festa de bebê, tô pronto pra beber. Mas você faz mal, deste eu vou parar. Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá. Mas você, eu deixo e eu vou parar. Só mais hoje e amanhã, não dá. Beijo pra se ver. Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar. E amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Bora! Humberto e Ronaldo, só vou beber mais hoje. Amanhã eu vou parar. Vou pro intervalinho, a gente volta já no Conexão Sertaneja. Fica aí. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. O melhor programa de música sertaneja do Brasil. Conexão Sertaneja. Pedro, Paulo e Alex, arreia. Tururu, tururu, tururu. pressão, tchurururu. Tchurururu na batida desse modão. Assim, galera, pra cima com o tchururu. Se você quer festar, pode chegar. Vamos beber, vamos beber. Hoje o pau vai torar. Olhe comigo que a gente vai morrer. Se você quer festar, pode chegar. Vamos beber, vamos beber. Hoje o pau vai torar. Olhe comigo que a gente vai morrer. Chego chegando na parada, botando pressão. O garçom logo avisa, olha lá, chegou patrão. Sou pipi na balada, rolando a mulherada. Elas me conhecem, sabem que eu sou cachorrão. Meu camarote a bala, é nós que tá moçada. E já começa a pegação. Pra cima! Tchurururu, tchurururu. E o meu camarote arreia, arreia, arreia com a pressão. Tchurururu, tchurururu na batida desse modão. Arreia, arreia, arreia com a pressão, tchurururu. Tchurururu na batida desse modão. Com Pedro Paulo Alex, arreia Brasil. Se você quer festar, pode chegar. Vamos beber, vamos beber, hoje o pau vai torar. Olhe comigo que a gente vai morrer. Se você quer festar, pode chegar. Vamos beber, vamos beber, hoje o pau vai torar. Olhe comigo que a gente vai morrer. Chego chegando na parada, botando pressão. O garçom logo avisa, olha lá, chegou o patrão. Sou fifi na balada, comando a mulherada. Elas me conhecem, sabem que eu sou cachorrão. Meu camarote a bala, é nós que tá moçada. E já começa a pegação, quero ver! Tchurururu, tchurururu. E o meu camarote arreia, arreia, arreia com a pressão. Tchurururu, tchurururu na batida desse modão. Meu camarote arreia, arreia, arreia com a pressão. Tchurururu, tchurururu na batida desse modão. Tchurururu, tchurururu. E o meu camarote arreia, arreia, arreia com a pressão. Tchurururu, tchurururu na batida desse modão. Conexão Sertaneja, música nova todo dia. Veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Amar alguém é

Conexão Sertaneja. As Mina Pira. Fala por aí que já não me quer. Diz pra todo mundo que já me esqueceu. Que o nosso amor foi só um caso e já virou passado. Que feito folhas ao vento se perdeu. Então por que me liga toda madrugada? Morrendo de saudade, quer me encontrar. Eu já te disse que esse jogo seu não tá com nada. Ou me assume de uma vez ou então não vai rolar. Daqui pra frente, na minha vida, não tem mais espaço pra solidão. Não quero mais paixão bandida. Ou assume ou deixa em paz meu coração. Daqui pra frente, na minha vida, não tem mais espaço pra solidão. Não quero mais paixão bandida. Ou assume ou deixa em paz meu coração. Chegando pra cantar com a gente nosso irmão Jadir e Jadir Sol. Alô, Mari Renato! Você fala por aí que já não me quer. Diz pra todo mundo que já me esqueceu. Nosso amor foi só um caso, já virou passado. Feito folhas ao vento se perdeu. Então por que me liga toda madrugada? Correndo de saudade, vem me procurar. Eu já te disse que esse caso seu não dá com nada. Ou me assumi de uma vez ou então não vai rolar. Daqui pra frente, na minha vida, não tem mais espaço pra solidão. Não quero mais paixão bandida. Ou me assume ou deixa em paz meu coração. Daqui pra frente, na minha vida, não tem mais espaço pra solidão. Não quero mais paixão bandida. Ou me assume ou deixa em paz meu coração. Então por que me liga toda madrugada? Morrendo de saudade, quer me encontrar. Eu já te disse que esse jogo seu não tá com nada. Ou me assume de uma vez ou então não vai rolar. Daqui pra frente, na minha vida, não tem mais espaço pra solidão. Não quero mais paixão bandida. Ou assume ou deixa em paz meu coração. Daqui pra frente, na minha vida, não tem mais espaço pra solidão. Não quero mais paixão bandida. Ou me assume ou deixa em paz meu coração. Maicon e Renato, assim não vai rolar no Conexão Sertaneja aí, ó. Com muito mais sucessos. Obrigado demais, gente, pela grande sintonia, pela grande audiência. A gente volta já. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Do sertanejo, Conexão Sertaneja. As últimas do programa de hoje, Laís, eu só queria te amar. Me olha diferente, te abraça e não sinto seu calor. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, eu perdendo a razão. Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer. Amar. encaixar e me lembrar que eu só queria te amar. Página de um velho livro. Não vou mais te esquecer. Assim morre outra vez meu coração. Nessa estrada onde eu caminho só. E o céu que se abriu pra gente se amar. Escondeu de nós. Onde a gente se perdeu, queria achar essa estrada onde eu caminho só. E o céu que se abriu pra gente se amar. E me lembrar, eu só queria te amar. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me fala de amor. No rádio do meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde eu vou. Põe os óculos escuros, deixa a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. O romance assim por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me pega no colo, me conta uma história. Quero é me apaixonar. Romance assim por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história. Matheus e Cauã, me leva pra casa no Conexão Sertaneja. As últimas do programa estão chegando. Aumenta o volume, tradição. Mostra sempre mais, tem atitude, faz o que quiser. sabe ser mulher. Sertaneja. E aí, cê tá afim? Então bora tomar uma pra curtir, que hoje a noite vai ser linda e hoje eu tô querendo é mais. Liga e chama todo mundo, que a galera tá no clima e vem pra cima e hoje vai ser bom demais. Só tá chegando as top, só as gatas dançando com o som do carro, pensando numa tentação. Se vier bem preparado, porque hoje o bicho pega, cê é louco, não fica de fora não. Chega junto e beija no canto da boca, tá um cheiro bem cheiroso que elas ficam loucas. Chega junto e dança, bem agarradinho, faz um movimento que aí fica facinho. Chega junto e beija no canto da boca, tá um cheiro bem cheiroso que elas ficam loucas. Chega junto e dança, bem agarradinho, faz um movimento que aí fica facinho. Pra curtir, que hoje a noite vai ser linda e hoje eu tô querendo é mais. Twink chama todo mundo, que a galera tá no crime, vem pra cima que hoje vai ser bom demais. Só tá chegando as top, só as gatas dançando com som no carro, pensando numa tentação. Se vier bem preparado, porque hoje o bicho pega, cê é louco, não fica de fora não. Chega junto e beija no canto da boca, dá um cheiro bem cheiroso que elas ficam loucas. Chega junto e dança bem agarradinho, faz um movimento que aí fica facinho. Chega junto e beija no canto da boca, dá um cheiro bem cheiroso que elas ficam loucas. Chega junto e dança bem agarradinho, faz um movimento que aí fica facinho. E aí, João Bosco e Vinícius, imagina se essa moda pega, parceiro. Chega junto e beija, compadre. A moda já pegou e nós estamos juntos. Chega junto e beija no canto da boca, dá um cheiro bem cheiroso que elas ficam loucas. Chega junto e dança bem agarradinho, faz um movimento que aí fica facinho.